coração está batendo tum, tum, tum, tum. Ele bate até mais forte. Você é tudo genial. Você é lindo do meu coração. Tum, tum, tum.